ainda me lembro. Há algum tempo, éramos milhares no movimento. Maioria era de rocha, ninguém bundava. Nas rádios era a porrada que mandava. Programação normal sem rap nacional. Pagodeiro e safado sempre cagam o pau. É, velhos irmãos do movimento trocaram de camisa, jogaram a bolha fora, deles ninguém precisa. Cabelo paia na moda, roupa social. As putas tomam serva nas costas do animal. Mostra seu corpo, a vaca peituda, chifre na cabeça do corpuda. Não respeito a negritude, preto agora é marrom. Filhos da puta chamam negra de marrom. Bom, bom, porra, não pode ser. Não dá pra ser não, véi. Isso não é preto, não vem da África não, véi. Como é que pode sair do nosso lado? Curtir a porra de uma música de cabra e safado. Ó as ideias. E aí é brother. Então bote pra você pra mim. Vem do esgoto, tem jeito não, não dá pra entender. Como é que troca o movimento só pra querer ser? Mais integrado na sociedade uma ova. Alibi agora vai a porra. Alibi vai a porra. Porra! Cai pra dentro otário, seu pagodeiro safado. Alibi vai a porra. Porra! Cai pra dentro otário, seu pagodeiro safado. Rolando aqui na área, puto sol, tanto de bodinho. Soltos nos shoppings das cidades, não andem sozinhos. Com seus chamados, brotinhos do lado. Roupas passadas a gomas, cabelos repuxados. Alguns moram aqui, ao lado da minha quebra. Nunca trabalham, mas usam roupas de novela. De marcas, de propaganda, de televisão. Pra mim não passam de um bando de cuzão. Música sertaneja, forró, mastruz com leite. Nunca encaro o irmão da quebra de frente. Desse music, axé music, que lambada. Agita é tudo que tá na parada. Música baiana já foi bom. Olha a hora, mas precisava mudar o seu rótulo agora. De música da terra pra música da moda. Bodinhos, filhos da puta, é foda. Alibi, vai a porra. Porra! Cai pra dentro, otário, seu bodinho safado. Alibi, vai a porra. Porra! Cai pra dentro, otário, seu bodinho safado. Nosso movimento ainda não é fiel. Falam de Deus, arcanjos, anjos, céu. Mas a sacanagem continua. Isso é fato. Safados carcarás, de bateria embaixo. Roda de break dentro do quarentão. Irmão de rocha entra com oitão. Pra fazer merda lá dentro, noiado já era. Joga um colado por uma ponta de merla. Fora os que entram na roda, cheio da cachaça. Moinho de vento, giro de cabeça, uma desgraça. Por isso o movimento não é valorizado. Culpa desses pilantra safado. Ali, vai a porra. Porra! O movimento não para, pilantra se separa. Alibi, vai a porra. Porra! O movimento não para, pilantra se separa.